cantores que aqui passaram, as suas músicas, suas mensagens levavam o homem ao vil pecado. Pobre de mim, você passou, sua fama se acabou, foram as drogas quem te matou, tua vida ela roubou. O mundo viu e se alegrou com os cantores que aqui passaram, as suas músicas, suas mensagens levavam o homem ao vil pecado. Elvis Presley também passou, sua riqueza, seu rock and roll, sua beleza fora destruída, na sepultura ela ficou. O mundo viu e se alegrou com os cantores que aqui passaram, as suas músicas, suas mensagens levavam o homem ao vil pecado. John Lennon, cadê você? Que ao mundo tanto agradou. Tu dizias ser mais importante que Jesus Cristo, o meu Senhor. O mundo viu e se alegrou com os cantores que aqui passaram, as suas músicas, suas mensagens levavam o homem ao vil pecado. O mundo ouviu falar de Jesus, o Filho de Deus. Era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqueles que andavam em trevas, resplandeceu uma grande luz. E os que habitavam na região da sombra da morte, raiou esta luz. Mas os homens amaram mais o mundo e a sua glória, e abandonaram a fonte da água da vida. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo passou, tudo acabou, sonhos desfeitos não existem mais. Só Jesus Cristo, quem permanece, dono da vida, príncipe da paz. Amém.